Harry Potter e as Relíquias da Morte. Autor J.K. Rowling. Leitura de contracapa. Harry está aguardando na Rua dos Alfeneiros. A Ordem da Fênix chegará em breve para transferi-lo em segurança do endereço de sua família trouxa sem que Voldemort e seus seguidores saibam. A partir daí, o que Harry deverá fazer? Como será capaz de cumprir a missão aparentemente impossível que Dumbledore lhe deixou? Leitura de orelha. Harry foi incumbido de uma tarefa funesta e aparentemente impossível, localizar e destruir as horcruxes de Voldemort ainda existentes. O garoto jamais se sentiu tão sozinho ou diante de um futuro tão sombrio. De alguma forma, porém, Harry precisa reunir em seu íntimo forças para completar a incumbência recebida. Precisa deixar o calor, a segurança e o convívio na toca e seguir, sem medo nem hesitação, o caminho inexorável que se abre à sua frente. Neste volume final da série Harry Potter, J.K. Rowling revela de modo espetacular as respostas que os leitores aguardam ansiosos. A narrativa fascinante e esmeradamente tecida, que se precipita, desvia e gira em um ritmo vertiginoso, comprova que a autora é uma exímia contadora de histórias, cujos livros serão sempre lidos, relidos e lidos mais uma vez. J.K. Joanne Kathleen Rowling escreve ficção desde criança. Nascida em 1965, criou-se em Chapestown e escreveu seu primeiro livro aos 6 anos de idade, A História de um Coelho Chamado Coelho. Estudou francês e letras clássicas na Universidade de Exeter. Depois, mudou-se para Londres e foi trabalhar na Anistia Internacional. Ensinou inglês como segunda língua em Portugal e, por fim, radicou-se em Edimburgo. A ideia que deu origem a Harry Potter ocorreu a J.K. Rowling numa viagem de trem entre Manchester e Londres, onde, segundo ela, Harry Potter simplesmente surgiu em sua cabeça completamente pronto. Quando o trem chegou na estação de King's Cross, a maior parte dos personagens que animam as aventuras de Harry Potter tinham seus contornos definidos. Nos 5 anos seguintes, Rowling esboçou as tramas de cada livro e começou a desenvolver o primeiro da série, Harry Potter e a Pedra Filosofal, publicado pela Bloomsbury em 1997. Seguiram-se os títulos Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry Potter e a Ordem da Fênix e Harry Potter e o Enigma do Príncipe. J.K. Rowling escreveu também 2 outros livros, Quadribol Através dos Séculos e Animais Fantásticos e Onde Habitam, em benefício do Comic Relief.